azul, pedra e chão, amigos no hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar, depois que esse trem começa a andar, andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praia. Quero estar onde estão os sonhos deste hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a conquistar, na hora de achar o meu lugar no trem, não sentir pavor dos ratos soltos na praça. Não precisa ir muito além dessa estrada. Os ratos não sabem morrer na calçada. É hora de você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa. Minha casa. Quero estar onde estão os sonhos deste hotel, muito além do céu. Nada a temer, nada a combinar, na hora de achar o meu lugar no trem, não sentir pavor, os ratos soltos na casa. Minha casa. Não precisa ir muito além dessa estrada. Os ratos não sabem morrer na calçada. É hora de você achar o trem, não sentir pavor dos ratos soltos da casa.